no 074, chame Recife, número 251, alternativa 1, 3325. 251, 3325, Recife, bom, 074. Salvador na escuta do Tango Mike Charlie. Tango Mike Charlie, possível. Tango Mike Charlie solicita autorização de reboque da posição 08 para a posição remota 12 do pátio 1. Autorizado o reboque na minha escuta. Autorizado o reboque na escuta, Tango Mike Charlie. É 212, desça para o nível 050 na chegada Mari. Proa de TAP. Para 3305 Stock Taxi, 182 a bordo, 2 horas e 5 alternas na ação. Livre táxi até o ponto de espera, chama pronta a decolagem. Livre táxi até o ponto de espera, chama na pronta decolagem, tá? 3305. Salvador, boa noite, eu chamei 6224, transfere gente da Bravo, descendo para 190. 6224, boa noite, desço para 4 mil pés, chegada a AMAN, 1020 o ajuste. 1024 mil, AMAN, 6224. Papá Romeu, Tango, Alfa, Papá, chame Recife, em 12545, alterna 12685. Chama Recife 12545, alterna 2685, Tango Alfa Papa. Autorizado, minha área de decolar, vento 150 graus, meia dúzia nós, 3305. Três zero cinco, decolou os 41, controle 208. Sessão 330, saída PUCA. Sessão 330, saída PUCA, tá? 3305. Schneider 62, 12, desça para 2 mil pés, 1020, ajuste, reposto estabilizado no LS. Desce para 2 mil pés, ajuste 1020, estabilizado LS, reposto estabilizado, Schneider 62, 12. O Schneider 6224, ajuste 1020, desça para 2 mil pés, reposto estabilizado no LS. Descendo para 2000, 1020, reposto estabilizado, o Schneider 64. Salvador, na escuta do Tango Mike Charlie. Prossiga. Tango Mike Charlie, informa o término de reboque na posição 12 do Pátio 1. Sim, obrigado. Da água, Tango Mike Charlie. Chamamento 34, confirma a proa. Está interceptando o localizer agora. O chamamento 34 está estabilizado no localizer. Copiado. A 3305, chame o centro Recife, frequência 12085, alternativa 12545. Chame Recife, 12085, alternativa 12545. Chamando Recife, 12085, secundário 255, boa noite, tanto 3-0-1. Boa. Sky 6212, reduza para aproximação, 6212, resposta pisada. Reduzindo, Chanel 6212. Chanel 6224, passa agora a Duna, chame Torre 1862. Corrigindo, 1895. Chamando Torre 1895, 6224, boa noite. Torre Salvador, boa noite, o Chanel 6224, transfere, passou Duna, estabilizado no localizer. Se reporte 3 checado, final no zero. Reportará 24. Estabilizado no ILS, eu chamei a 224. Ciente, livre o pouso, vento, ou no 60 graus, 8 nós. Livre pouso no zero, ou chamei a 224. Estabilizado na LF, Chanel 6212. 6212, complete a aproximação, chame Torre 1895. Torre 1895, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, Oxenair 6212, uma milha externa, uma milha e meia externa. 6212, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguarda. Mediador 24, sala 5, oliva direita, táxi Alfa, chamando antes da Juliette, não me escuta. Alfa, antes da Juliette, se escuta, mediador 24. Pouso 6202, vento 1,60 graus, 6200. Autorizado pouso, pista no zero, Oxenair 6212. 2684. Da Alfa tá livre, tá? Isso é Alfa, chamante da Juliette. Não me escuta. Ok, chamante da Juliette, eu chamei a 2684. Salvador, muito boa noite, Alfa Tão 9908, informação Bravo. Salvador 908, gente, aguarde cópia para Guarulhos. Guarda. 6212, solo 53, táxi via Alfa, chamante da Juliette na minha escuta. Táxi via Alfa, chama na Alfa, antes da Juliette na minha escuta, chaneiro 6212. Tá pronto, cópia? Pronto. Tá autorizado para Guarulhos, nível 320, via Apesuru no meio, Belo Horizonte, decola 190, curva direita, saída é a Dael, Leda e depois rua posição Bridge. Aciona 5055, controle 120, decimal 8. Entra autorizado Guarulhos, 320, via Apesuru no meio, Belo Horizonte, decola 190, curva direita, na saída da Dael, Leda, Bridge. 5055, Welton, Onder, 1208, controle de salvação. Chama para acionamento. Da Juliette, eu chamei a 224. Autorizado esquerda, portão 1. Portão 1, 24, boa noite. Juliette, Oceaneiro 6212. Autorizado esquerda para a área remota 13. Autorizado ingresso no pátio para a remota 13. Oceaneiro 6212, grato, boa noite. Boa noite.